tempo não mudou, mas o coração esfriou. Antes era abraço, era união. Hoje é só guerra dentro de casa, irmão. Pai e mãe se matando, mãe e pai tirando a vida do filho. Filhos matando irmãos, onde foi parar o brilho? Era a família abençoada por Deus, mesa cheia, coração em paz. Agora é choro, silêncio e dor, e ninguém mais corre atrás. Cadê o amor que unia a gente? Cadê a fé que segurava a mão? A vida é frágil, é só um presente. Sem amor, o mundo perde a razão. Antes a gente orava junto, hoje mal se olha no olho. A ambição tomou lugar e o perdão virou orgulho. Mas ainda há tempo de mudar, voltar pro caminho certo, pedir pra Deus restaurar e transformar esse deserto. Cadê o amor que unia a gente? Cadê a fé que segurava a mão? A vida é frágil, é só um presente. Sem amor, o mundo perde a razão. Não é o tempo que mudou, foi o homem que esqueceu. Que família é dom sagrado, presente que vem de Deus. Yeah. Oh, oh, oh. Cadê o amor que unia a gente? Cadê a fé que segurava a mão? A vida é frágil, só um presente. Sem amor, o mundo perde a razão.